a fé, chamando todo mundo pra lhe acompanhar. Os lavradores dizem que ele endoideceu. João segue a estrada a anunciar. Vamos amar. Sertão, uma voz da montanha.